sistema 0, vento 1,00 graus, 1,39. Na EMEA na 3, falar os 2, 1, chame controle, 1, 2, 0, decimal 8, bom gol. Controle agora, 1, 2, 0, 8, obrigado, ponto avance. Controle de Salvador, bom dia, chame a EMEA 2, 1, 3, decimal 8, escuta. Chame a EMEA 2, 1, 2, 3, que está falando, eu vou falar, deixa eu ver se eu estou falando, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar, Pastor 03, táxi via pista, reporta em L pronto, sistema 0. 3, decolagem autorizada, piscina 0, vento 0 na 0 graus, 14 nós. Salvação, watch time, tudo lucro, chega. Posição 03, decolou 29, sob controle 120, sinal 8, local. Controle 108, posição 03, muito grato, bom serviço. Controle Salvador, posição 03. Posição 03, contato com a decolagem, segundo dia, saída Alvo de Arino, transição elétrica, transição 1-0-0. Subindo para 1-0-0, saída Alvo 1, transição elétrica, posição 03. Autoriza a proa árvore, está presente? Até 2 e 10, curva direita para direto elefa, confia? Ok. Direto elefa após 2 e 10, faz 2-0-3. Gracias. 32, tome controle. 120, sistema 8. 308, obrigado, bom dia. 502, ano. Transformadora Azul 5021, no Papo 2000, bom dia. Azul 5021, lindo, contatada na nossa live, se movia, foi da Tango 1, você manda para dois locais do Jurassic Luta, tudo mantendo 2380. Você tem 380, poderia acolher na mostra? Eu sou Lida, contatada na Tango. Ok, vou a Lida dos 5021. Agora o uniforme prático, essa posição 3 horas, e a duas milhas, como oeste, passando do voo 050, saindo do voo 100, com o Embraer 110. Azul 2759, linha mantém piscina 0. Acho que o Google decolou 35, chame o controle 120 e sinal 8. 120, obrigado. Prêmio Oscar Vitor Zulu. Prêmio Oscar Vitor Zulu. Contratada na decolagem, Cuba Dias, saída Arborulo, para o nível de voo 4330. Alfa Desia, Arborulo. Após o número 430. Prossiga com o controlador. Eu vou no prazo, mas por todo esse controle. Posso falar com os palestras? Enfim, eu estou vendo modo alfa e modo... Controle 1 da 0 do sinal 8. 08274. Os erros me passam na conta de espera da Oscar, eu tinha que chamar 05. Bravo, agora é. Contando da tarde, olha, 11 e 9. 0279, árvore, fono, fono do carro. Saída 759, tentar acabar nada com áudio, chega dia, saída Arboruna, transição Alessa, para o nível 300. E a Arboruna Alessa, para o 300. O de decolar, está no site, vento 1, 0, 0 graus, não fica mais. Uma do Estou indo direto para o Peru. Radial 260, Silverstone.